Você achava que ele era quieto e tímido, ele só observava pra ser o mais esperto e ter mais ritmo. Foda-se escassez, culpa ou dúvida, fazer pela cultura é aumentar a expectativa de vida. Nascido na beira do abismo onde o perigo é de verdade, tive que voar mesmo com a gravidade. Às vezes coração partido, às vezes golpe de direita. O que nos tiraram com a caneta, nós recuperamos com a caneta. Não é ter fé em qualquer coisa, mas tive que crer em algo pra não cair por qualquer coisa. Na minha mente tem maldade, pra no seu peito eu não virar saudade. Escalar pra não escorrer o escarlate. Não posso duvidar da mente que penso o caminho, dos pés que não cansam, faça chuva, sol ou frio. Os inimigos que nunca foram motivo, mas também foram combustível. E ela diz assim, e ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, a alegria vem pela manhã. Ter que abandonar quem não pode continuar, senão eu também vou sangrar. Se tento te explicar que é uma corrida contra o tempo, já me parece perda de tempo. Eu não entendo o campo de batalha, meu demônio mais perigoso se chama ego. É maior do que o medo e a preguiça. Agora é o chefe da família. Saí da rua escura, entrei na rua sem saída. Posso ser o eclipse ou o traçante no céu. Dizem que a vida é um filme, eu só quero o meu papel. Muita fé, zero religião. O único ensinamento que vem sendo preso é o de fazer rebelião. Não é só ambição, o apetite louco. Pra quem tá apostando na vida, qualquer lucro é pouco. Eu sou um produto do ambiente, igual os crentes, os cracudos, vagabundo e o inocente que acha que vai mudar o mundo. Crack. E ela diz assim, e ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, ela diz assim, a alegria vem pela manhã. E ela diz assim, ela diz assim, a alegria vem pela manhã.